confere mais uma aí, falou? É nóis, vagabundo. É nóis mesmo. Aí, ô mané, tem que aturar a gente, ô palhaço. Sérgio, sentiu a diferença?